Confirme. Chalé 6200, continue a aproximação, aguardando o pistalício. Aguarda 6200. 082, pode posar? Negativo, continue a aproximação, aguardando o pistalício. Tango Mike Eco Mike, serviço radar encerrado, 5.6 milhas sudoeste do Oeste Salvador. Chama o controle Ilhéus, frequência 120 décima 1. 01 na frequência 121 no decimal 9 na presente. 219. Guardião 08, bom dia, prosseguir. Guardião 08, a missão policial, acionado na parte do Oeste, com missão 6 a bordo. Agora estamos a coordenação para o nível 120 até 56, aqui a 90 sendo pontos. O piloto em comando é o Major Edinaldo, código da NATO 1-1-9-5-5-4, estamos com 6 horas e 30 minutos de autonomia, alternando o ponto de ouro, Guardião 08. Feito, Guardião 08, ajuste altímetro na 013, reporte no ponto de espera. Na 012, confirma. Reporte no ponto de espera, o Guardião 08. Reporte no ponto de espera, o 08. 04082, no solo, aos 27. Ao livrar a pista, Via Bravo, chame o controle do solo na frequência 121, decimal 9. Via Bravo, 219, 4002. Iniciando a passagem atendida, chame a 6200. Chané 6200, continua a aproximação, aguardando o pistalício. Gás 200, não escuta. Gás, então você está perdido, 6200. Sente, suba para 4000 e chame o controle de Salvador na frequência 1919 decimal 80. 1918, chame 6200. 0082, chame o controle de Salvador na frequência 1219 decimal 9. Pé 200, mantenha a reta de decolagem e aguarde vetoração. Mantenha a reta de decolagem 4000, guarde vetoração. Pé 3740, reduza para 2509. Redução 2509, pé 3740. Pé 200, curva direita para o 075. Direita pro 075, chamei 6200. Chalé 6200, completa a curva direita pro 100. Direita pro 100, chalé 6200. 08 na escuta? Afirmativo, tá no ponto fora da loja, tá o Guardião 08. Guardião 08 autorizado a alinhar e decolar. Está 17210 grau 07 norte. Zero cinco zero, 37 número 2 na aproximação, reduza para 2209. 2209, 37 autorizado a alinhar e manter aqui a cabeceira 2770. Guardião 08, confirme o tempo de voo. 1 hora. Chat. Azul 2790, vento 2,90 graus, 89, autorizado a decolar, pista 28. Autorizado a decolar da pista 28, Azul 2790. Coral da Guarda 08, como vai aguardando a saída prevista? Coral 1 Bravo, saída. Coral 1 Bravo, gente. Chama o controle, 199.8, boa viagem. Coral 198, coral da Guarda 08. Guardião 08, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 100, restrito, e após 2000 pés, voo coral. Restrito a 100, após 2000 pés, voo coral? Afirmo. Xené 6200, curva direita para 240 para o localizador, reporte estabilizado. Controle, a nossa saída já aprovou a prova de coral da presente. 08, autorizado coral. Autorizado coral, guardião 08. 3740 vai atingir o 050. 3740, desça para 3000 pés, ajustando 0 no 3. 3000 no 0 no 3, 3740. Salvador, muito bom dia, o Azul 2710, curva na direita do perfil da Taron, na direita da Taron, passando 1500 pés. Azul, o Azul 2710, contato radar, suba para o nível 170, voa direto Aron. Direto Aron, o Azul 2710. Completamente pronto. Gente, mantenha o ponto de espera. Ok. 3740, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado ILS Zulu, reporta estabilizado, reduza para 1 no 80 nós. Desce para 2000 no 0 no 3, só informa estabilizado ILS Zulu, redução 1 no 80 nós, tanto 3740. Guardião 08, sobre mantenha nível 1 no 20. Acendeu até 1 no 20, Guardião 08. Então 3436, desça para 3000 pés, ajustando 0 no 3. 3.010.03.3.4.3. Via 200, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. Não, com o campo chinês 200. Tá, não, campo chinês 200. Gente, vento 200 graus para 7 nós, pouso autorizado, pista 28. Repouso, gente, chinês 200. Azul 2710, voa direto Conde. Voa direto Conde, o Azul 2710. Só 319 na autorizada linha aérea mantém, capítulo 28. 319 na linha mantém, capítulo 28. Van 3740, chama a torre 1 no 895. 895, obrigado, senhor Nicolás. Número 200, Salas 40, chame 1 no 21, decimal 9, Salas. Morreu, senhor 3740, uma boa. A final 28. TAM 3191, vento 190 graus, 89, autorizado decolar, pista 28. 3191, deve decolar, 28. Sou em Salvador, da carga do 4207, ponte 028. TAM 3740, continua a aproximação, aguarde pista livre, um rebote da companhia, iniciando a rolagem. Vento 190 graus, com as nós. Aguarda, TAM 3740. me escuta? Pista 28 livre, pouso autorizado. Autorizado o pouso 22, stand 3740. Quatro desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS Zulu. 3091, no contato radar de decolagem, suba via saída Tambo 1, sem restrições de altitude. Tambo 1, sem restrições de altitude, 3091. Boa tarde, 4207, pode ficar a 22. 4207, boa, autorizado da NR manter, capteira 22. Autorizado da NR manter, capteira 22, 4207. Solos 43, chamando 21 na decimal 9, solo. 19, 3740. Solo 207, autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus com 10 metros. Fiz decolagem 28, azul 4207. Mike Eco Vitor, deu autorizado ali, acionamento, sempre pronto para o táxi. Azul 4207, mantém para até 2500. Lucas 44, chame 198, bom voo. 198, 4207. Lucas 3436, chama torre 1895. 295. Continue ali, Salvador Azul 4207, decolado 28, mantém para da pista até 2500. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, após 2500 pés, voa Tambo. Após 2500, autorizado voa Tambo, curva esquerda, sobe 340, 4207. Prossiga, 3740. Na nossa final pouso aí, o componente está dando escalda mais ou menos 3 a 4 nós, tá? Obrigado. Nada. Avião 3436, vento 2 no 0 graus, 99, pouso autorizado, pista 28. Deploy na área 2790, sobre a esquerda direita da rota, por 20 graus, vai cair umas 10 milhas para evitar o mar. 2790, livre desvio, repassa retornando para Conde. Passará retornando para Conde, 2790. controle Salvador, Papatango, Vitorino Juliette. Vitorino de Juliette, 1.500 pés, via corredores, repassa Paripe, agente Salvador, no 0-2. De Salvador, gol no 556, próximo, ponto de espera da 2-2. Centro Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3-8. Recife 1-2-3-8, Recife, passo 2-0-7. 5.000 pés de decolagem, deverá manter pro até 2.500 pés, conectão com a esquerda, perceba a sedação. Afirmo, manter pro até 2.500 após esquerda, ação, voa no gol, no 5.56. Sórdio, Papa Romeu, Mike é bonito, vá para o táxi. Convite autorizado, táxi, reporte pronto na táxi, Oscar. Reportará pronto na Oscar, mais é possível. Tem condições de decolar com o Pro Nordeste direto do corredor forte ou prefere decolar sentido 1-7? Permitir uma decolagem pista 1-7, melhor. Isso. Autorizado acionamento Lima Azul do Golf, chame pronto para o táxi. E o Mike Acovito alinhado na espera da ordem. Mike Acovito autorizado alinhar e decolar. Pista 1-7, vento 200 graus com 099. Autorizado alinhado e decolar. 1-7, Mike Acovito. Bruno 556, corrija, transponda para 5047 e chame 119.8. Bom voo. Já está falando 5047, para o controle 198. Controle Salvador. Bom dia, Bruno 556, Libra 2000 na Sambo 1. 556, contato radar, tudo para o nível 360, autorizado direto Leda. Está liberado das restrições, 360, autorizado para o Leda. Vitorinho de Juliette, voa a Matapera. Matapera, Juliette. Convita decolou ao 5-5, curva à esquerda quando desejar e aguarde transferência de comunicações. Curva à esquerda autorizada, Mike Acovito aguardando a transferência. Frequência Mike Acovito, obrigado. O 2710, serviço radar encerrado, 65 milhas, nordeste, verso Salvador. Chama o controle Aracaju, frequência 1203. 203, boa, o azul 2790. Cúpia Salvador, esse é o voo 962. Voo 962, eu tenho a identificação, desça para nível de voo 080, chegada até Pipiono. Descendo 080, voo 962. Aqui é com o Vitor, siga com o controle em 199.8, bom voo. 199.8, controle, você se agradece, bom dia. Controle, Mike é com o Vitor. Mike é com o Vitor, no meu pé, corredor forte. Checo Vitor, assim que possível, estimado para ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Diz ao campo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chama a torre 1895. 1895, Juliette. E Salvador, bom dia, papacango, Vitorinha Juliette. Grande Júlio, dá prazer te autorizar, sinal no 7, chame na curta, vento 200 graus com 11.9. Câmara curta, ano 7, Vitor de Juliette, boa feriado, Vitor. Vitor, 1 minuto, por favor, com a atenção. Rádio 108, serviço radar encerrado a 5.6 milhas, sudoeste do Verde Salvador. Chamo o controle Ilhéus, frequência 120.1. 201, tá bom, agora de 108. Controle, o Mike Acosita. Prossiga. Terminal Aju, 1535, pouso Aju, 1610. 1535, 1610, copiado. Isso, agradeço. Final 97, Juliette. É Júlio, pouso autorizado, pista 97. Pouso autorizado, backtrack, seguir até o pátio. Pouso autorizado, 97, após pouso autorizado, backtrack, seguir até o pátio. Juliette, graças. Autorizado, táxi, meu Zulu, filme na papá. Meia, chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. 251-238, obrigado. curso mantenha. Tem uma nave nacional. Controle o Papa Romeu, Mike Acovito. Prossiga. Mike Acovito solicita mudança de regra para instrumento. Vitor. Mike Acovito informa o nível para você. Adoro, Gol 962. Gol 962, prossiga. Avô, pro Dion Free para editar informações. Autorizado. Obrigado. Papa Romeu, Mike Eco, Vitor, qual o nível que solicita? 050, Vitor. Mike Eco, Vitor, modificado no 503, sub, mantém nível 050. Autorizado, 050, Mike Eco, Vitor, agradece. E Salvador, 1790, próxima ponte de terra, cabeceira 28. 2 mil, 10, obrigado. Pista 28, 22, 00 graus, com 10 9. Ele decola, cabeceira 28, gol 97, 9 graus. Se autorizado ingresso, repasse nada pronto, pista no 7. Meu Mike Eco Vitor, voa direto Conde. Mike Eco Vitor, direto Conde. Vitor. Na 0,05, curva à direita e siga no perfil da Aronda presente. Boa viagem. Gente, está presente, curva à direita, siga no perfil da Aron. Obrigado, bom trabalho. Não, não, não, deixa eu ver o controle agora. Não, não, não, obrigado. Mike Vitor Alfa, ajuste em Salvador, no 0 no 2, mantenha condições visuais, escuta permanente do controle. 1 no 0 no 2, ajuste em condições visuais, escuta permanente, Mike Vitor Alfa. Salvador, boa tarde, gol no 790. Gol no 790, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, voarão. Voarão, sobe para o 370, gol no 790. decolagem para o Lula, viu? Pau 07, curva esquerda no sentido da Momo e chame 199.8, boa viagem. Certo, controle 199.8, graças ao trabalho. Lima Zulu Golf, plano cancelado no 507, mantenho no meu pé, corredor Xerra, reporte fora da barra. Lima Zulu Golf, assim que possível, chamado pouso. O 552 apenas confirmando, vai mantendo meu pé até o destino. Estou no 962, desça para 2.000 pés, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. Quanto mais estabilizado na 28, com 90, chamo Centro Recife, frequência 128 decimal, correção, 12685, 125 decimal 45. 125, 245, boa. 962 está estabilizada na 28, já avistou. Lua 962, chama a torre 1-1895. Obrigado, César. Lima Zulu Golf, frequência livre. Controle, Mike é corrido, estabilizado, 5, vai levar. Mike é corrido, mantém nível de voo 050, escuta pelo controle. Bom dia, Gana 962, vento 190 graus com 8 nós. Reporte visual com campo. Não chove na vertical. Não provável chuva na cabeceira 28, porém na uma extensão da pista sem chuva. Reporte visual. Ok, boa tarde. Chegada TPIP 1, desça para nível de voo no 20, ajuste no 0 no 2. 1092, TPIP 1, da 3372. Avisão. Sim, pouso autorizado, pista 28. Sempre pouso 28, 9 metros. Salvador, muito boa tarde, 4463 azul, aproxima a ponta de espera, trouxe, vocês vão contar a primeira posição. Boa, 4463, na final. É um Boeing da Gol, após a passagem do mesmo, autorizado a linhar e manter, cabeceira 28. Azul Gol ali mantém, azul 4463. Tchau, Fatango. Acione e chame o plano para o táxi. Todo 962, solo 1-6, chame 1-2-1, na decimal 9, solo. 2-1-9, muito obrigado. Gol 9-6-2. Azul 4463, autorizado a decolar. Pista 28, vento 200 graus, com as demais. Iniciando a decolagem, 4463. Fazer a decolagem está livre da restrição de manter por até 2500 pés. Pode curvar a esquerda e seguir na cola 1 graus. Gente, após a decolagem manter por 1 metro. Controle, OTAN 3373. Prossiga. Possibilidade do ILS recuem? Gente, aguarde a autorização, OTAN 3378. Mantenha o perfil da chegada TPIP 1. Afirmativa. Após a TPIP intenção igual ao 363. Gente. 3895. Autorizado a alinhar e manter. Vista 28. autorizado a alinhar e manter o 2823. Controle, 4463. Sim, decolou de novo, boa viagem, 4463. Obrigado, trabalho. Controle Salvador, azul 4463, decolado 1300. Azul 4463, contato radar na decolagem, via saída coral no Bravo, sub e mantenha nível de voo 110. 110, azul 4463. Autoriza direto coral? Autoriza, direto coral. Direto coral, 63. Autorizado, Célia, faltando decolar, pista 17, vento 2, 1, 0 graus, com 8 nós. Critério, ouve a pista da presente. Maravilha. Azul 4463, tráfego 1 hora, 36 milhas, rumo oeste, passando nível de voo no 80 para 120, Airbus 320. Gente, o azul 4463 é monitorado. Pan 3378, tráfego 10 horas, 35 milhas, rumo sudoeste, subindo restrita, nível de voo 110, Embraer 190. Ok, sentido o tráfego 3378. Fora. Decolou 19, chame 19 de controle. Um abraço, meu cara. 19, grato, então, um abraço. 3895, após a decolagem, confirmando, mantém por até 2500 pés. Existe um helicóptero à esquerda do eixo de decolagem, mantendo o litoral, não vai interferir. Vento 190 graus com 89 autorizados de decolar, pista 28. Passando o seguinte, mantém-se em condições visuais, corredor a chão no meu pé, reporte iniciando sobrevoo. Vai reportar iniciando sobrevoo. Tá, reportando. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, cheque seu transponder, não recebo modo Alfa nem Charlie. Acionado 5012, modo Charlie agora. Azul 4463, autorizado direto, bloque. Confirmando a proa, bloque para o 4463? Afirmo, para fazer a chegada bloque do procedimento de Léo. Decolou 21, chamei 19, decimal 8, bom voo. Ótimo. Tá, 3895, cabelo. Tá, 3895, contato radar na decolagem. Após 2500 pés, prossiga na saída São Bruno, sub e mantenha nível de voo 100. 2500 São Bruno, até o 180, é isso? 100. 100. Controle 3378, a possibilidade do X-Wing. Então 3378, será autorizado o procedimento ILS X-Ray, mantenha o perfil da chegada até PIP 1. Ok, então mantendo o perfil vai atingir 120 restrito, 3378. Afirmo, mantenha 120. Manteremos, 3378. Vai atingir o 110, o azul 4463. Mantenha azul 4463. Mantém, tem o tráfego de pé, 63. Tan 3378, autorizado descer para o nível de voo 050. Ok, 050, 3378. Controle da Palma de Lafatango, está livrando a linha do litoral, passou o parque de Pituaçu para iniciar o sobrevoo no Iguatemi. Sim, já autorizado sobrevoo no Iguatemi, Papá Romeu Charlie Alfa Tango, esteja atento ao Papá Mike Vitor Alfa, Romeu 44 a 500 pés, Agora 2 horas 4.7 milhas. Gente do 44, já levantando. Azul 4463, desvio esquerda, magnética 219, aproximadamente 20 milhas, informações nesse dia. Gente, azul 4463, livre desvio. Metra. Um 3895, autorizado direto Leda. Da presente Leda, tá 285. Tenem 6356, né, escudo controle Salvador. Azul 28, boa, autorizado alinhar e decolar. Pista 28, vento 190 graus, 8 nós. Ali decolada 28, boa, 9128. 3378, tráfego 9 horas, 18 milhas, rumo sul, subindo restrita, nível de voo no 00, Airbus 321. Entra o tráfego 3378. 3895, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 1905 para 050, Airbus 320. Gente, da 0705. O Xanem 6356, né, escudo controle Salvador? Afirmativo. E a chegada TPIP 1, desça até o nível de voo 120, ajuste na 012. 012 para TPIP 1, até 120. Afirmo.